Tudo em 3 pagamentos e aceita todos os cartões. Rua João Pessoa, 20. A primeira no Ibope. Atenção, universitários! De 6 a 24 de maio, você está convidado para participar dos 8º Jogos da Uniceb. São 18 faculdades disputando o título máximo universitário da região. Abertura e desfile das delegações, dia 6 de maio, às 19 horas, com a eleição da Rainha dos Jogos e sorteio de vários brindes. Venha torcer e vibrar por sua faculdade. Início dia 6 de maio, no Ginásio de Esportes do Campus Santa Cecília. Rua Oswaldo Cruz, 255. Oh, mamãe, mamãe querida. Oh, mamãe, você é a joia de minha alma. A sua mãe. Oi, mãezona, você é demais, você é transcendental. É isso aí, escolha o seu jeito de dizer por que sua mãe é uma joia e ganhe de presente da Tribuna FM Paulista Joias 3 meia alianças de esmeralda, rubi e safira azul. Para ganhar, é só mandar uma carta para a Caixa Postal 1305 com a sua resposta. Por que sua mãe é uma joia? O sorteio é dia 10, aniversário da Tribuna FM, que é uma mãe para você. Patrocínio Paulista Joias e Relógios, 39 anos de tradição. O seu joalheiro de confiança, a GESP, Rua João Pessoa 19 e Shopping Parque Balneário. Promoção Dia das Mães Paulista Joias, Tribuna FM. Participe e escreva. Por que sua mãe é uma joia? Boa tarde, 2:06 agora. ZYD880, Tribuna FM, Santos, São Paulo, 105,5 no seu dial. Tribuna FM, há 10 anos ligada em você. Aqui é o Rony Mota chegando nessa tarde de sexta-feira. O pessoal já tá naquele clima de fim de semana. E a Tribuna FM entra no ritmo. A partir de agora você pode ligar pelo 331055 e indicar uma música qualquer para você ouvir às 2:25. Tem aqui de presente para você, além da música, dois convites para a Domingueira Power no Ciro Libanês. Você pede, a Tribuna toca mesmo.